Bom dia, boa tarde ou boa noite. Está começando a segunda edição histórica do Homem Groover. Eu sou só Henrique e à minha esquerda está José Calazans. E à minha direita, Arthur Araújo. E hoje nós vamos falar sobre assinatura de peças nas mídias sociais, afinal, de quem é o conteúdo, a agência pode ou não pode assinar. O que que tu acha sobre isso, Calazans? Eu já vou logo falando que esse tema está recheado de polêmicas e mamilos. Se você não quiser, por favor, desligue esse podcast. Agora, se você quiser, meu irmão, vai com a gente aí. Todos amamos polêmicas e mamilas. Então, vamos lá. O que você acha, meu querido, de agências que assinam peças? Bora direto logo agora. Bom, eu acredito que esse pensamento, ele vem de um falso posicionamento da agência em achar que o cliente também pode ser uma mídia para divulgar o seu serviço. Que, de fato, não é. Aquilo ali, a meu ver, é a mídia do cliente e está se utilizando erroneamente para divulgar seu trabalho. E aí, quando eu vejo isso, são agências que, para mim, não têm um planejamento dela mesma para divulgar as suas mídias. E acaba achando que a mídia do cliente é uma porta de entrada para novos negócios. Mas, para quem tu acha que dá essa autoridade para a agência, né? Para ela fazer uma presepada dessa? Olha, essa autoridade dada para a agência é dada por ela mesma. Porque o cliente, de fato, se chegar para ele perguntar o que você acha de alguém que está divulgando dentro da sua loja e não pediu nada para isso, ele vai dizer que não. Tá? E aí quem dá essa autoridade é a própria agência, se valendo do pensamento de que o cliente não domina aquele assunto, então eu posso utilizar, porque até ele se perceber, ou ele não percebeu ainda, eu vou colocando. Arthur está calado aqui. O que você acha do caráter de uma agência dessa? Eu estou hoje ácido, hoje eu estou pimenta, hoje eu estou polêmico. Hoje você está Arthur Pistola. Hoje eu estou Arthur Pistola. Virei até adjetivo. Que seria um podcast, meu amigo, se um deles não virasse meme e adjetivo. Mandem imagens de Arthur Pistola. Mandaremos. Disponibilizaremos fotos do Arthur. Mandem, porque eu quero saber se realmente está batendo com aquilo que eu estou imaginando. Disponibilizaremos fotos de Arthur para vocês fazerem memes. Vai lá, Arthur, o que você acha do caráter de agências que fazem isso? Acho que assim, acho que ainda é uma questão de falta de caráter. Acho que é uma questão de. É desnecessário. Simplesmente. É falta de caráter mesmo. Dentro de controlar, não tem como. Lá, mas você quer colocar na fora mal dessa gente, não vai. Bota pra fora, Arthur. Bota pra fora. Não, primeiro, eu acho desnecessário. Eu acho que ali não é o local adequado pra isso. Segundo, que quando você faz um bom trabalho, é o que é o teu verdadeiro portfólio. Então, se você se concentrar no que vai ter o que é importante para aquela peça, os elementos para passar a mensagem do cliente, é muito mais importante do que você simplesmente aproveitar cada oportunidade para colocar o seu nome. Até mesmo porque isso pode ser um tiro no pé, se você levar em consideração que algumas peças podem não ser bem aceitas pelo público, às vezes rola algumas merdas, tem as crises e fica eternamente registrado o teu lado negativo do trabalho. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Já aconteceu isso com vocês? Vocês já tiveram que assinar peças? Ou vocês já tiveram clientes que a peça de vocês vinha assinada? Não, graças a Deus não. E eu nem faria, eu acho que isso. Porque eu acho que a peça é do cliente, ele tá me contratando pra fazer um serviço dele e eu não tenho nada que meter a minha agência no meio. Tá, porque eu já recebi. Tum. Eu já recebi clientes... Aliás, já recebi não, desculpa. Eu já tive cliente com peça vindo assinada pelo produtor de conteúdo. E recentemente eu passei por um problema na empresa que eu trabalho, onde a agência que eu contratei, eles estavam assinando a peça. E aí eu tive que mandar uma mensagem pro meu fornecedor, né? O atendimento do meu fornecedor. Você quer citar nomes? Bom, pela agência... vinha assinado. Mas é assim, o fato era que acontecia o seguinte: quando eu entrei na empresa que eu trabalhava, já tinha uma agência que nos atendia e ela assinava. Bom, era um acordo entre a gerência que eu tinha e o dono da agência. Então eles assinavam. Quando o contrato com a agência acabou, nós contratamos um novo serviço. O que aconteceu? O novo fornecedor se achou no direito também de assinar as peças, porque o fornecedor antigo também fazia isso. Como era algo que eu não poderia mexer até então, porque era um acordo entre duas pessoas que fizeram antes de eu entrar, e eles, havia uma relação entre eles, então era algo que eu não conseguia remover. Quando entrou um novo fornecedor, eu pedi para não assinar. E aí o fornecedor novo veio me questionando: não, mas peraí, a agência antiga também assinava essa peça. Eu falei: mas agora quem tá mandando nisso sou eu, né? Bom moral, mano. Assim, tipo, eu tinha recebido carta branca também pra organizar a casa, né? Então, eu disse: não, a partir de agora quem tá à frente sou eu, então não vai ter assinatura de peça. E por incrível que pareça, isso acabou rolando um desconforto entre eu que sou o fornecedor, eu que sou o cliente que paga a agência e a agência que me atendia, cara. Saca? E aí, é legal levantar essa nossa discussão, porque parece que isso é uma prática comum, sabe? E aí eu levanto a bola pra vocês. Eu percebo que essa discussão da assinatura de peça, ela só ocorre quando o veículo se posiciona e pede que seja pago essa assinatura com uma mídia duplicada, por exemplo, ou quando o cliente se sente lesado e impede do fornecedor de assinar a peça. Eu acho que isso tem meio que a cara do Brasil, o jeitinho brasileiro, né? Parece que quando não te cobram, tu diz: opa, então acho que vou dar um jeitinho para colocar ali, né? Aí na hora que te cobram, tu diz: não, então não te preocupa, não, eu vou tirar. Mas eu acho que funciona meio que assim. Mas aí entra a história do ter caráter e do querer fazer direito e não. Agora, uma coisa também que passeia dentro dessa prática é de fotografia também. Vocês já receberam foto, porque às vezes a gente tem que trabalhar com fotografia crua, né? Pra mostrar o produto, etc. Sem mexer, modificar no Photoshop, essas coisas. E às vezes o fotógrafo manda com a marca d'águazinha do nome ou o logo dele. Vocês já passaram por essa situação, os dois? Já! Quando vem do fotógrafo e, por exemplo, vem uma prova de imagem, tá? E essa imagem, por exemplo, não pode ser vazada, alguma coisa do gênero, eu até acredito que deva vir sem assinada, tá entendendo? Agora, por exemplo, como já aconteceu comigo, de eu receber no meu evento e essa foto do meu evento vir assinada pelo fotógrafo, eu acho que não cabe muito, porque é o meu evento, eu paguei por aquela imagem, tá? E quando eu pago por ela, eu quero que ela venha pelo menos com o meu logotipo, se tiver que vir, tá? Não como fotógrafo. Isso já me trouxe problemas, porque no futuro, quando eu precisei, por exemplo, reutilizar aquela imagem, porque aquele banco é meu, né? Óbvio. Eu paguei por ele. Eu não pude reutilizar a imagem porque a logo do fotógrafo fica justamente no local onde eu não poderia cortar. Filha da puta! Entendeu? E aí, isso me trouxe problemas. Eu entendo que num caso onde eu colocar a minha imagem num banco de que tem que ser comprado por um trabalho por alguém, aí sim pode ser utilizado uma utilização para barrar de se comprar aquela imagem de forma indevida, se obter aquela imagem de forma indevida. Agora, quando eu pago, não, cara. Sim. Se eu paguei, é meu, qual que eu quiser. Mas eu acho que isso daí é uma questão histórica. Você inclusive, poderia detalhar mais, Calazani, sobre essa questão histórica de onde vem isso. Você estava conversando agora, explique melhor. Não, assim, quando eu falo que esse problema de assinatura de peças, ele vem de um contexto histórico da publicidade, é porque tu tens ali a partir, sei lá, de algumas décadas atrás, era normal se assinar, principalmente as peças impressas, com o logotipo da agência que fez aquilo. A partir da década de 90, se não me engano, se passa a utilizar a assinatura de peças também em veículos de TV. E aí, cara, começa a ter uma grande discussão sobre, principalmente partindo do maior veículo que a gente tem no país, que é a Globo, né? Sobre a duplicidade de mídia. Então, quando uma agência assinava a peça, a Globo cobrava, ainda cobra, pela assinatura daquele VT, por exemplo. Só que aí tem aquele velho problema, né? O cliente não entende. Não sabe da necessidade, não sabe que isso é importante. Algumas agências até pagavam a duplicidade da mídia, como é o caso da W Brasil, do Washington Oliveira. E aí, a partir do momento que eles começaram a ser questionados, lógico, eles começaram a parar. Mas eles começaram a colocar na cabeça do mercado, isso foi como efeito manada, de que todo mundo devia fazer. Porque eles estavam ganhando destaque e eu, como concorrente deles, não estava. Então, eu também comecei a assinar. Quando a gente vem para o digital, onde a gente tem uma pseudo percepção de liberdade, de que tudo é permitido dentro do digital, eu vou utilizar essa mesma tática na assinatura das peças do cliente para poder divulgar o meu trabalho. Então, acho que é assim que a gente olha esse contexto histórico. E aí, é essa falsa liberdade que é tudo positivo que acabou colocando em efeito manada dentro das agências para poder assinar a peça. Eu queria fazer uma pergunta que não está no contexto de hoje, mas vocês dois poderiam fazer um brevíssimo apanhado sobre, muito rápido, por favor, que é, talvez isso seja porque as agências não sabem se vender ainda. É, mas é o que eu falo, a agência não sabe se vender. Então ela tenta meter, se vender pelo cliente, né? Sim. Faz o cliente mas vender ela. Também olhando o contexto histórico é a mesma coisa, historicamente a agência não sabe se vender, tá? Porque quantos e quantos anúncios tu vê de agência que ficaram marcados na tua mente? São pouquíssimos. Porque na casa do ferreiro é espeto de pau. Então, quando ela olha, vislumbra uma oportunidade. Porque assim, também historicamente a agência também é um pouco espertalhona, né? Fato. Então, ela acaba utilizando, se valendo dessa mídia gratuita para poder vender. Porque, tipo, cara, qualquer agência que encontra um veículo que possa anunciar gratuitamente, colocar a marca do cliente ou a sua, eles vão fazer, velho. Eu acho isso um pouco contraditório, já que a agência está me dizendo que a agência se aproveita de qualquer oportunidade que tem para fazer publicidade gratuita, se aproveitar do cliente para divulgar a sua marca e não criar suas próprias estratégias de comunicação. E ela quer vender para o cliente, que o cliente precisa investir em estratégias de comunicação próprias. Foi isso que você disse, Calazans? Vamos ter sangue aqui, gente. Agora, momento de polêmica. Entendi a tua pergunta. Puta que pariu! Te juro. Ela fez uma pergunta, fez uma afirmação. Mas eu não entendi. Não, ele afirmou, assim. Então, resumindo, ele pegou a mão no teu peito, assim, empurrou e disse: então tu tá dizendo que a agência se aproveita, né? Né? E não sei o que, mete no do cliente? Não, é isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Tu olhas, por exemplo, quando a agência se preocupa em fazer um trabalho de divulgação dela, por exemplo, na inscrição de uma peça pensando já num prêmio. Tá? Mas ela se vendendo para captar cliente, tipo, eu sou a agência, me contrate, não, a gente não vê. A gente não vê isso. Mas ela faz uma peça para dizer assim, eu sou criativo que eu faço esse tipo de coisa. Mas na hora de realmente ser do cliente, ela vai comprar a mídia para o cliente, mesmo que talvez aquela mídia seja gratuita. Mas dela mesmo não. Nesse ponto, a casa de ferreiro é realmente despeito de pau. O que é a vida, né? Uma agência de publicidade. Basta tu dar uma olhada, por exemplo, na quantidade de vezes que a agência posta alguma coisa relacionada ao seu cliente nas suas páginas, entendeu? Nas páginas de Facebook, por exemplo. A quantidade é bem menor. Tem agência que a sua página de Facebook é só compartilhamento das postagens do cliente, mais nada. Não, sim. Mas é isso mesmo. Ela não faz o trabalho dela. Ou quando não, são datas comemorativas. Aquela data comemorativa que a gente já sabe que vai vir, por exemplo, dia da publicidade. Ou, sei lá, algumas que eu acho que já estão meio que dentro da publicidade. Dia do rock, dia do... Ou aqui em Belém, como todo mundo faz, homenagem ao Ver o Peso, assim. Isso é bem comum, mas tu não vê a agência fazendo, por exemplo, um anúncio para captação de leads, por exemplo, de um empreendedor para poder conquistar aquela conta. São pouquíssimas agências. Eu vejo muito presente isso nas agências de embalde. Nas agências de publicidade, de propaganda, de assessoria de imprensa, eu não vejo essa utilização como captação de clientes vindo através desse tipo de anúncio. Muito menos você vai ver em VT, muito menos você vai ver isso em impresso. Tá, a gente tá querendo me dizer então que a agência ela faz mais um trabalho B2C, muito, uma réplica do que ela aplica pro cliente dela de varejo lá, em vez de fazer um trabalho B2B, que é o trabalho dela de captação de negócios. Sim, sim. não se vale da sua, da sua própria mídia para captar clientes. Essa captação, ela vem muito da prospecção one-to-one. O atendimento, batendo na porta da gente, do cliente, por contato de network, batendo na porta de associações e tentar captar o máximo de clientes dentro daquela associação. Mas captura de clientes ou anúncio de seus serviços utilizando suas próprias mídias ou comprando mídia em outros locais para fazer isso, dificilmente a gente vê. Tá? A gente tem veículos específicos para isso, como, por exemplo, meio mensagem, prop mark, mas quando se trata desse tipo de serviço, eles fazem lá. Mas a gente não vê saindo para outros locais. Por exemplo, dificilmente tu vês uma agência comprando mídia em blog, por exemplo, ou utilizando um influenciador para se divulgar daquilo. Tá entendendo? Tu vê específicos. O caso certo de se fazer dentro de um próprio marco, de fazer dentro de uma mensagem, tá corretíssimo. Mas entra lá e vê quais que estão anunciando para captura de cliente. Não tem. No final, vocês acham até que o cliente poderia pedir um dinheiro dele de volta se ele tivesse noção por estar abrindo espaço dentro do seu ambiente de publicidade para a gente se divulgar? Na prática, sim, né? Porque, tipo, um supermercado, por exemplo, que precisa divulgar... Aliás, se um supermercado, por exemplo, que um produto tem que entrar numa gôndola... Você está falando daquele grande supermercado aqui de Belém que tem uma boa publicidade, vulgo... Vamos praticar isso. Se aplica a todos os supermercados, não só ao... Né? Mas, basicamente, o supermercado também cobra por exposição dentro das suas gôndolas, né? Sim. Então... Ele, pensando nessa parte, ele também deveria cobrar para a agência aparecer nas suas mídias, né? Dentro dos seus VTs, enfim, dentro da sua comunicação. A gente dificilmente vê assinatura de peças em propagandas de governo, por exemplo. Porque aí o buraco é um pouco mais embaixo. Porque tu tens um cliente que está diretamente ligado a uma regulamentação. Está muito ligado ao poder de se perceber alguma coisa errada, intervir e se valer de um órgão que possa proteger logo do gênero, talvez. Mas a gente não vê isso com assinatura de peças de governo. Mas aí entra na história da regularização, que acaba o jeitinho brasileiro que a gente estava falando mais cedo, né? Sim. Quanto não regulamentar e botar as regras, olha agora o Facebook... Colocou regras de que você não pode mais fazer aquelas postagens dizendo marque aqui se não sei o quê. Marque aquele amigo que não sei das quantas. Agora os caras estão começando a parar de fazer isso. Porque... tá aí. Esse é um bom ponto pra gente trabalhar. Porque, tipo, assinatura em peças, principalmente de logotipo, textual, ele impacta na quantidade de texto que uma peça tem que ter. Sim. Então isso vai... Está diretamente ligado à queda de alcance. E ao prejuízo que o cliente vai ter por uma propaganda indevida que nem está remunerando o cliente. Né? Então é isso. Hoje nós estamos experimentando um tema mais curto. Inclusive nós gostaríamos do feedback de vocês. Vocês preferem temas mais longos, mais filosóficos, que nós abrimos mais, tipo o nosso primeiro vídeo, ou temas mais curtinhos, mais diretos, tipo esse segundo agora. Mandem o feedback para a gente está esperando pelas redes sociais do Homem Groover. G-R-O-O-V-E-R Groover. Foi ideia do Calazans. Eu tenho que repetir isso todas as vezes. Sigam no Instagram, sigam no Facebook e temos também nosso site homemgroover.com.br. E vocês podem nos encontrar nas redes sociais também. Meu Instagram é @funcional. O seu Calazans é qual? Eu sou o @jcalazans. E você, Arthur? Vocês podem me encontrar no site arthuraújo.com. Que homem, né? Arthur, que homem. Que homem. Big man off the porra toda. É isso aí. Então, gente, aguardamos os feedbacks de vocês e um grande abraço, um grande beijo. Tchau. Falou! Tchau.